está no ar. Mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, levo essa carrapeta até 9 da noite, aqui na Rádio Campeche. 24 anos, de múltiplas vozes. Maria Alcina, de orquestra atípica, de Gama. Fora da ordem. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é construção. Já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto, o caminho pra voar. Nada continua e o campo é do lar. E solta com as crianças. Tua batata da perna, morena, do que é que tem luz. Te dou atenção, fazer de volta o bebê, só perder se arranca. Alguma coisa em nossa trazer, quase luz forte demais. Parece morto da prova, parece paz. Frescura de alegria, o show de Jorge Feijó. Dentro de nós, é muito, é grande, é total. Soy latina, soy mamacita. Y tu morena se hace bandera. Sudamericana, sudaca latina. Pero por nada, mi amor, imperialista. Ojitos verdes, pelo rubio, no tiene nada que ver conmigo. Si mis hermanos tienen todo pelo duro, no los confunda, también son latinos. Ay, ay, ay. Minha certeza, sou latina, não sou gringa. Ai, ai, ai. A

Carimbó. Viva Dona Nete. Vamos dar um pulinho no Rio. Pedro Luiz, Cris. E aí, Paraíba, seu Pereira e coletivo 401. Vamos que agradecer. Toda quinta das 7 às 9 da noite. Domingo das 11 à 1 tem o repeteco do programa. Das 11 da manhã à 1 da tarde. Crise, o nosso time vai mal. Crise, separação do casal. Crise, o céu à beira do caos. A crise existencial. Crise, você cai em depressão. Crise, o rim pede operação. Crise, a igreja vem de perdão. Crise de tosse na multidão. A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A falta de combustível. Crise. Burrice abaixo do nível. Crise. O império é destrutível. Crise. E o homem incompatível. Pra onde ela vai? De onde ela vem? Quem cria a crise? Nosso time vai mal. Crise. Separação do casal. Crise. O céu à beira do caos. A crise existencial. Crise. Você cai em depressão. Crise. O rim pede operação. Crise. A igreja vende perdão. Crise de tosse na multidão. A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A falta de combustível. Crise. Burrice abaixo do nível. Crise. O império é destrutível. Crise. E o homem incompatível. Pra onde é? se eu sempre fico moendo desejo na paz do meu lar. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai, pra fazer filhinho, filhinho, filhinho, filhinho. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai, pra fazer filhinho, filhinho, filhinho, filhinho. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai, pra fazer filhinho, filhinho, filhinho, filhinho. Fazer papai, mamãe, mamãe, papai. Atrasar, aqui e acolá, o patrão se vinga, a mulher não me xinga, vai escutar Chico, não sei se vou já, não sei se aqui fico, o erro desejo na paz do meu lar. Banga bit, banga bé, banga ba, vamos comer vatapá. Banga bit, banga bé, banga ba, vamos comer vatapá. Banga bit, banga bé, banga ba, vamos comer vatapá. Bia tupanga bobia, tupanga bobia, tupanga bobá. Primeiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje. Maria Alcina, Fora da Ordem, com a orquestra típica de Lhamas, que fez a dobradinha. Opa! Uma cúmbia Yo No Soy Gringa. Aí uma cúmbia de Olinda, Academia da Berlinda, Nego Nervoso, Dona Onete, Carimbó, Queimoso e Tremoso, Pimenta de Cheiro, Queimosa e o Jambu, o Tremoso. Quem curte uma cachaçinha, cachaça de jambu. Jambu é uma rasteira amazônica e a cachaça é feita com a flor e com a folha, é temperada. Demoram uns 5 meses. Veio Pedro Luiz, Crise, uma música dedicada a todos esses babacas que votaram a favor do orçamento secreto. Seu Pereira e Coletivo 401, Papai e Mamãe. E no fundo estamos ouvindo Paulo Moura, Bárbara Svatapá. Um salve para Sinara do Fitofonia, sintonizada, Gê Muniz, que já participou do programa, Simone Benedetti de Curitiba, Abdo, Bernardo, todo mundo lá, Helena, Valéria, um salve, um upa, muita saudade, meu neto Benjamin, minha mãe Rosa, enfim, Carla no Ratones, todo mundo mais na escuta, um comunicando aqui pelo WhatsApp. Segundo quartinho vai começar com Ney Matogrosso, a participação dele no show do Dussek. Depois, uma galera que chegou através da professora Bia, queridaça do Rio, Noites do Norte. Aí vamos cair no brega, no cafona. Lenine interpretando Reginaldo Rossi, Fafá de Belém, o próprio Reginaldo Rossi, Blitz e Otto. Olha só o spoiler. 98.3, uma frequência comunitária. Tem o nosso app no Google Store. Rádio Comunitária Campestre, 24 anos de múltiplas vozes. Fala, Dinê. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Rebelde desde 2006, Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Seu título. Seu tipo, me diz, neném, que eu acredito. Murmura baixinho que eu sou seu ideal. Coloca aquele vestido tipo cupido, vê se não brinca com a minha libido. Me beija no ouvido, nada faz sentido, tudo arde. Me diz que eu sou seu tipo, repete amor, que eu acredito. Preciso de guarida, minha amiga de salvação. A barra anda pesada, não quero nada, só uma confirmação. Que brilhem seus olhos, seu peito não pare de arfar. Na minha chegada, sua boca comece a gritar, gritar que eu sou seu tipo. Só isso, somado a muita emoção, vai fazer rolar de prazer meu coração. Olhar as estrelas, relaxar a mente. rola e o meu peito arde feito uma caldeira. Vou vagar pelas ruas, encontrar amigos, beber água ardente. Quando eu estou assim, não a flor da pele. Já não tenho mais medo, não perco o sossego, já ninguém interfere. Vou seguir meu caminho e sei que no final não vou ficar sozinho. Os magoados se atraem, desses pobres galhos faz-se um novo ninho. Estou assim, tão a flor da pele. Já não tenho mais medo, não perco o sossego, já ninguém interfere. Vou seguir meu caminho e sei que no final não vou ficar sozinho. Sei que de toda essa gente alguém vai me querer, pois meu sangue está quente. Pare o carro, quero descer imediatamente. Vou deitar na calçada, olhar as estrelas, relaxar a mente. Pare o carro, quero descer imediatamente. Vou deitar na calçada, olhar as estrelas, relaxar a mente. Você pisou na bola e o meu peito arde feito uma caldeira. Vou vagar pelas ruas e encontrar amigos, beber água quente. Quando eu estou assim, tão a flor da pele, já não tenho mais medo, não perco o sossego, já ninguém interfere. E sei que no final não vou ficar sozinho. Os magoados se atraem, esses pobres galhos faz-se um novo ninho. Quando eu estou assim, tão a flor da pele, já não tenho mais medo, não perco sossego, já ninguém interfere. Vou seguir meu caminho, sei que no final não vou ficar sozinho. Sei que de toda essa gente alguém vai me querer, pois meu sangue está quente. Sei que de toda essa gente alguém vai me querer, pois meu sangue está quente. Raposa e as uvas. 98.3 MHz. Deixa eu Muqueca de Siri. Na rádio que eu tenho. Lembro com muita saudade daquele bailinho. A gente dançava bem agarradinho. A gente ia mesmo se abraçar. Você com aquele no cabelo, vestido rodado e aquelas anáguas cantando. Babados, você se sentava para me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você as uvas, e eu querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. No fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava Beza de Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto no copete querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster, você a Chanel. Eu era menino, mas fazia o papel de um homem terrível só pra lhe guardar. as uvas e eu querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa, eu ia te levar. Chegar na tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava nos conselhos que sua mãe te dava. Tinha um que dizia, só depois que casar. A gente transava, eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você as uvas, e eu querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, contente ir pra casa, eu ia te levar. Saudade daquele bailinho, a gente dançava bem agarradinho, a gente ia mesmo se abraçar. Você com aquele cabelo e um vestido rodado, aquelas anáguas com tantos babados, você se sentava pra me mostrar. Eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você as uvas, e eu querendo teu beijo roubar. Mas que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile, na minha lambeira, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, eu lhe apertava e olhava seu rosto no corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso, a Lancaster, é você, a Chanel. Eu era menino, desfazia o papel de um homem terrível só pra lhe guardar. Que a gente transava eram três, quatro cubas. Ela, maravilhosa, Fafá de Belém, meu coração é brega. Depois, Reginaldo Rossi, As Quatro Estações. Foi por ti que eu escrevi de amor, foi pra ti que eu dediquei boa parte dos meus planos. Tantos anos, desenganos, penei, chorei, sofri, no entanto nunca desisti de te amar da forma que eu te amo.

garçom. Aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma foto só pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu tô me enchendo o saco, mas todo segundo quartinho do Muqueca de Siri, nem Mato Grosso, seu tipo, Noites do Norte, Pare o Carro, Lenine, A Raposa e as Uvas, Papai de Belém, Meu Mundo é Brega, Meu Coração é Brega, Reginaldo Rossi, As Quatro Estações, e Blitz, Sentado à Beira do Caminho. No fundo, a versão de Otto para a música Garçom, como A Raposa e as Uvas, foram extraídas do tributo da galera de Pernambuco a Reginaldo Rossi. O nome é Reginaldo Rossi. Este é o Muqueca Zi, que ocupa o B-Estúdio da Rádio Comunitária Campestre e transmite 98.3 toda quinta, das 7 às 9 da noite. No domingo, das 11 à 1, tem o repeteco do programa. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e Q-U. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta só pra me avisar. Deixou um pedaço no coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas por me brincar. Se eu pegar no sono, programa, apoia a campanha, troque sua arminha por um beijo na boca. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Abriu o terceiro quartinho com Cláudia Morena, Ronda e Paulo Vanzolini. Aí vão cair no samba e no último quartinho e os pedidos que aconteceram durante a semana. É Barmalho, Juliana de Passos, enfim. Tereza Cristina também. Seu Mar do Posto 9. O posto mais 4h20. Thank you.

ser fiel e ser companheira, ser sambista por brincadeira, dançar e cantar, ser faceira, amar e sonhar na ribeira, ver o céu no mar, na certeza que a beleza é mais. O amor me satisfaz, é bonito ser querida, no que faço sou capaz, nos combates desta vida, nos lugares onde vou, sou a razão da alegria. Quem sabe amar traz a luz, o sonho, a fantasia. O amor me satisfaz, é bonito ser querida, o que faço sou capaz, nos combates desta vida, nos lugares onde vou, sou a razão da alegria. Quem sabe amar traz a luz, o sonho, a fantasia. Aprendi a lutar na ribeira, vender e trocar lá na feira, ser fiel e ser companheira, ser sambista por brincadeira, dançar e cantar, ser parceira, amar e sonhar na ribeira, ver o céu no mar, na certeza que a beleza é mais. O amor me satisfaz, é bonito ser querida, o que faço sou capaz, nos combates desta vida, nos lugares onde vou, sou a razão da alegria. Quem sabe amar traz a luz, o sonho, a fantasia. O amor me satisfaz, é bonito ser querida, faço sou capaz, nos combates desta vida, nos lugares onde estou, sou a razão da alegria. Quem sabe amar traz a luz, o sonho, a fantasia. Dona Ivone Lara, Moqueca de Siri, os combates da vida. Antes de dominar na ribeira, vender e trocar lá na feira, ser fiel e ser companheira, ser sambista por brincadeira, dançar e cantar, ser parceira, amar e sonhar na ribeira, ver o céu no mar, na certeza que a beleza é mais. Aprendi a lutar na ribeira, vender e trocar lá na feira, ser fiel e ser companheira, ser parceira, amar e sonhar na ribeira, ver o céu no mar, na certeza da beleza mar. E aprendi a lutar na ribeira, vender e trocar lá na feira, ser fiel e ser companheira, ser sambista por brincadeira, dançar e cantar, ser parceira, amar e sonhar na ribeira. Na gema, ouvi estrelado na tela de cinema, ela é carioca da gema. Nunca lhe traz nostalgia, só sai pra ver sua alegria, como diria Noel, quando ela surge redonda atrás da colina, como uma imensa aspirina boiando nua no céu. Loura morena, mulata que se oxigena, galinha de pretas penas, finge ser rosa e amarela. Será que ela se tinge inteira e até onde? Será que até oxigena os íntimos pelos que esconde? Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema. Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema. Bacalhoada, batata, vinho nas veias, bonita como as sereias, sorrindo em Copacabana, desinibida, brutalidade da vida. Ela é total colorida, forte, bonita e bacana. Óvulos férteis, cadeiras de parideira, parece até estrangeira aos brasileiros demais. Refeição farta contra filé de primeira, matriz império e mangueira, produto, anúncio e cartaz. Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema. Ela é carioca da gema, ouve estrelado na tela de cinema. Música. foi Maria Bethânia. E agora Moacir Luz, Vera, 2709. Irmã do Iberê, morava em Madureira, já quase nas brebas de Turiaçu. Casa de sapato, cerca de bambu. Mas um dia Vera foi pra estratosfera a bordo do avião azul. A Vera era de Adire e beijo nas paradas. 27 de setembro eu tava lá. Me arrepio todo só de me lembrar. Num milhar cercado pelos sete lados e a Vera acertou no milhar. Desde esse dia ninguém viu mais a Vera. Tá nas três esferas, Miami, Paris, Cancún. Nunca mais me deu nem confiança, nem doce pras crianças, pra Damião, Cosme e Dó. Vera, agrado direito. Sacode essa poeira. Quem não tem quiabo não faz caruru. E a maré tá cheia de ojogurubu. Se não primavera, tu vai ver já era. Nem Angra, nem Turiaçu. Ô Vera, Vera, irmã do Iberê. Casa de sapato, cerca de bambu. Mas um dia Vera foi pra estratosfera a bordo do avião azul. A Vera era de Adire e beijo nas paradas. 27 de setembro eu tava lá. De lados e a Vera acertou no milhar. Desde esse dia ninguém viu mais a Vera. Tá nas esferas, Miami, Paris, campo. Nunca mais me deu nem confiança, nem doce pras crianças, pra Damião, Cosme e Dó. Vera, agrado sereis. Boa! Meu compadre Sombrinho, oba, oba. Vamos cantar esse partilhado com o Ney Lopes aí? Ah, vou ficar debaixo desse chapéu. Fala, Ney! Poxa, lindo! Debaixo do meu chapéu, você pode se abrigar. O quê? Tanto farda na cabeça quanto na cabeça da. Comigo! Debaixo do meu chapéu, você pode se abrigar. Tanto farda na cabeça quanto na cabeça da. Numa reunião de bacana em Copacabana, um chapéu gelou. Achou que a cartola tava dando bola, então entrou de sola e se machucou. Aí nesse exato momento, lá no juramento, um gorro de crochê gritou com uma touca de meia: a coisa tá feia lá no jacaré. Ih, babou, debaixo do meu chapéu, sujou geral. Que quase do Kengo me cai o chapéu. Eu vi um bibico bater continência pro quepe de um velho porteiro de hotel. Eu vi no domingo passado um papo engraçado entre dois bonés. Era um papo de samba, swing, do espiguinhos e comer. aí. Debaixo do meu chapéu. Não, ninguém se entendia, mano. Você pode se apegar. Tanto faz, tá na cabeça, quanto na cabeça. Ou debaixo. Debaixo do meu chapéu. Você pode se apegar. Tanto faz, tá na cabeça, quanto na cabeça. Olha, essa agora eu te conto e te provo. Lá em São Cristóvão teve um bololô. A boina elegante, toda extravagante, falou pro turbante que ele revolou. Aí foi do chapéu de couro que tinha um namoro com um solidel. Puxou de uma baita peixeira, mas levou rasteira aqui do meu chapéu. Lá de baixo, debaixo do meu chapéu, você pode se aplicar. Tanto faz, dá na cabeça, quanto na cabeça. Lá de baixo, debaixo do meu chapéu, você pode se aplicar. Vamos pegar nosso chapéu e sair fora. É, tá na hora. Valeu, Ney. Um abraço. Bom, Ney Lopes. Dobradinha com a Dinda de Todas as Rodas. Dois sambas de compositores baianos. Viva Bete Carvalho. Não queria ser o mar, me bastava a fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, no mar. Madeira fica por cima, por cima. Ostra nasce do lodo, do lodo. Gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, no mar. Madeira fica por cima, por cima. Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Vai, amor. Por cima, por cima. Ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Baiana, baianinha, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Aí é na boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ê, baiana! Gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ê, baiana, ê, baiana, ê, baiana. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri, ouvimos Cláudia Morena, Ronda, de Paulo Vanzolini, Doniná, Divino Samba Meu, Dona Ivone Lara, Nos Combates da Vida, Maria Bethânia, da Gema, Moacir Luz, 2709, Arlindo Cruz, Sombrinha e Ney Lopes, Debaixo do Meu Chapéu, Dobradinha com Bete Carvalho, O Ouro e a Madeira e a Baiana. No fundo estamos ouvindo Turma do Bom Balanço, A Favela que Eu Amo. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, dos arredores, Campeche, Morro das Pedras, chega na Joaca, Cova Funda. Muqueca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. Valeu, Zé Klein, Cut, Silvia, todo mundo aí. Um abraço enorme. Agora, abriu os pedidos. Chegaram pelo Instagram, por e-mail. Rapidinho, Juliano de Passos. Valeu. Yeah.

lançamento no Muqueca de Siri. Roberta Sá, Sem Avisar. Agora Dinda, do Muqueca, minha comadre, que já dividiu os vocais comigo, Janaína Pereira e Bicho de Pé. Ai, que bom. Depois tem Vontade Louca, a Lulu Paranhos, estreando Júlia Rui. Ai, que bom que você chegou. Que bom que você está aqui. Meu coração fica em paz com você junto de mim. Sim. Ai, que bom poder te abraçar. Que bom, me leve pra dançar. Eu deixo você conduzir. Eu deixo você me guiar pras profundezas do amor. De alegria, a mais doce melodia que alguém possa cantar. A tua presença põe meu peito em euforia. Espero que este dia demore pra terminar. Tu sois ici, mon cœur est en paix, quand t'es auprès de moi. C'est si bon t'avoir dans mes bras, si bon, amène-moi danser, je te laisse conduire, je te laisse me guider. Profondeur de l'amour, immense joie de la vie, la plus douce mélodie que quelqu'un puisse chanter. Ta présence remplit mon cœur d'euphorie. J'espère qu'aujourd'hui sera. Uma frequência comunitária. Rádio Campest. RádioCampest.com.br. No Instagram, Rádio Comunitária Campest. No Facebook, Rádio Campest. Eu sou Conrad Rose, este é o Muqueca de Siri. Rio Urbana, a Lulu Paranhos, Júlia Rui, Vontade Louca. Depois, Juvenil Silva, Dia de Folga. Vontade louca, cê sabe de quê? Vontade louca, cê sabe de quê? No coração, direto pra boca, sem mastigar, sem digerir. Do coração, direto pra boca, sem mastigar, sem digerir. Que não passe pela cabeça. Ai, ai, ai, que não passe pela cabeça. Ai, ai, ai, que não passe pela cabeça. Ai, ai, ai, eu vou surtar pra não sumir. De quê? Vontade. de louca. Cê sabe de quê? Do coração direto pra boca, sem mastigar, sem digerir. Do coração direto pra boca, sem mastigar, sem digerir. E que não passa pela cabeça. Ai, ai, ai, e que não passa pela cabeça. Surtar pra não sumir. Atendendo o pedido de Sueli. Segura, nega, e agora segura o coração, minha gente. Porque ela, além de ser o nosso xodó, ela é o xodó do Brasil, dos rincões do Brasil há muito tempo. Essa atriz paraibana, que é, quiçá, uma das maiores cantoras desse Brasil, Elba Ramalho! Thank you. Ana Bloco! Obrigada, Rio! Te amo, Rio! Valeu, Elba! Ele é cavaleiro Bigoli, santo. Comigo não tá, Bigoli. Comigo também não. Então tá comigo, então. Algumas equipes de som tocam mais ou menos assim, ó. Júlio de Passo. Um caos de estimação. Outras equipes nem tocam. Tereza Cristina e Grupo Semente. Com todo respeito, vamos fazer o nosso funk carioca. Agora vamos de Fernandinho Abreu, é o Chacal, a Lata e Garota Sangue Bom com Fausto Fawcett. Vamos fechar com Anitta e Renegado. A Lata no fundo da madrugada, no silêncio, na calada, de repente foi chutada. Na batida começou a batucada, e o som seco dessa lata era um funk lá na Lapa. Era o Elas na Jamaica, um pagode na Nigéria. Era o morro em pé de guerra. Diz na lata, chuta a lata, vira a lata. Diz na mão, diz no pé, diz que diz. Na lata, nego diz e não entala. Demorou, demorou sangue bom, é o bonde, é o trem. No estácio é o pavão, não tem pra ninguém. No borel, tabajaras, na mangueira, na cruzada, lá no morro, Dona Mar. Da lata, sai o gênio da fumaça, que do mar veio pra areia. Coisa boa deu na praia, vou fazer a cadeleira da galera que incendeia. Na panela, no vapor, frigideira, a gogô, do Maria, voador, da macumba, mambucaba, na restinga, marambaia. É, e diz na lata, chuta a lata, vira lá. Diz na mão, diz no pé, diz que diz. Diz na lata, chuta a lata, vira lá. Diz na mão, diz no pé, diz que diz. Todo poder para a lata. O que é a Cadizli na Rádio Campeche? Penúltima de hoje. Garota Sangue Bom. Antes foi a lata. Eu só quero um xodó. Festa do interior. Monobloco com Elba Ramalho. Dia de folga, Juvenil Silva. Junto com a boca vem a coxa debochando no compasso do escândalo dançante. Meio samba, meio funk. Vem dançante no açúcar da presença feminina. Carioca, suburbana, carioca, zona sul. Zona sul, zona sul. É, zona sul. Corpo e alma, assim sublime, irresistível inspiração. De cidade maravilha, cortesã sintetizada pelas ondas de um corpo feminino que é prestígio de calibre sensual. Olha o jeitinho dela falar. Olha o jeitinho dela dançar. Olha o jeitinho dela olhar. Olha o jeitinho dela andar. Olha o jeitinho dela paquerar. Oh yeah. Olha o jeitinho dela. Go, go, go. Inteligência, movendo um corpinho como esse. Ah, yeah. Luz gostosa de boate, fervilhante, pagodinho, churrascante. Na noturna suburbana tem garota sangue bom. Garota sangue bom, no charme do swing, do desejo inevitável, que é convite irrecusável, que é o açúcar da presença feminina carioca. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo mar. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados. Garota carioca, swing sangue bom. Garota carioca, swing sangue bom. Ainda teve lançamento de Roberta Sá, Sem Avisar. Ai Que Bom, Bicho de Pé com Janaína Pereira. Vontade Louca, Re Urbana, a Lulu Paranhos, Júlia Rui. Vamos fechar com Anitta e Renegado. Totalmente Mais. A Fernandinha. Olha o jeitinho dela dançar. Olha o jeitinho. jeitinho dela. Go, go, go. Garota carioca, swing, sangue bom. Sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Sangue bom, sangue bom. Garota carioca. Paz, saúde, swing, sorte, bom, sangue bom. Garota, direitos humanos. Afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos. Isso, saudações rubro-negras. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Viva o Rod Lindo. Deixar um abraço pra galera da Rádio Ponto, da UFSC, que colou, veio conhecer o estúdio hoje. Totalmente mais. O que é que seria totalmente mais? Até a próxima quinta. Domingo tem o Repeteco.